Filosofia do ócio. Preguiça de pensar, preguiça de agir. Isso é pura acomodação. A gente acredita que o ócio é a degradação da espécie humana. Filosofia do ócio! Preguiça de pensar, preguiça de agir. Você não entende nada, é por acomodação. Pois eu entendo sim, isso é degradação. Degradação da espécie humana. Filosofia do ócio. Filosofia do ócio. Filosofia do ócio. Preguiça de pensar, preguiça de agir. Você não entende nada, mas eu entendo bem. Você é um alienado, é puro acomodado. Eu vejo tudo isso como a degradação da espécie humana. Filosofia do ócio.